pode comandar, né? Que com le bombe, ele se falsa verità. Nossas verdades, mentira, budia globalizante. Hipocrisia, filosofia dominante. Os comandantes arrogantes, com a sua trupe, com a sua frota e suas fotos de tortura yuppie. Se a gente manda, ninguém manda na gente. Tenemos mucha dona, nuestra sangue escaliente. Que passa? Somos de la raça humana, tanto quanto o Brasil.